Ora, bem-vindos então a Caso Fazem, Caso Tocam, o programa que na Boa Nova tem um interesse em ir divulgando aquilo que se vai fazendo em português e que todas as semanas tem a possibilidade de falar aqui com um autor, uma banda, para divulgar um trabalho recente. Uma vez mais, não fugimos àquilo que é a regra e voltamos ao fado. Depois de termos feito durante o mês de fevereiro dois destaques na área de fado, neste mês de março estamos com Inês Duarte no álbum Este Fado, que justifica precisamente essa conversa de um disco que tem uma saída muito recente, ou seja, começou a estar à venda a 20 de fevereiro de 2012. Antes de mais, um meia-culpa. É o primeiro disco que conhecemos de Inês Duarte, mas sabemos que ela já anda no fado há já algum tempo. E é esse propósito que iremos falar também com ela. E claro, procuramos sempre que os ouvintes da Boa Nova também venham a conhecer, e aqueles que conheciam, muito bem, que venham a reiterar o interesse que têm por esta fadista, que tem aqui, e permita que me diga já, um excelente álbum. E antes de mais, bem-vindo aqui ao Oliveira do Hospital, ainda que seja à distância de telefone. Obrigada pela oportunidade de divulgar o trabalho, obrigada pela vossa disponibilidade e de facto este álbum saiu muito recentemente e com a vossa colaboração permite-me divulgar e levar este som até ao público. Obrigada. Não tenho nada a agradecer e vamos então começar a falar sobre ele. Antes de mais, enfim, tendo em conta que fomos ouvindo o seu disco e também divulgando e mostrando, e na Rádio Boa Nova há também um programa específico de fado que se chama Sentimento, do meu colega Alberto Saraiva, fomos procurando aqui pontos de contacto com outros autores. E desde logo, enfim, por agrado pessoal, gosto muito daquilo que Miguel Torgas escreve. Agora que o silêncio é um mar sem ondas e que nele posso navegar sem rumo, não respondas às urgentes perguntas que te fiz. Deixa-me ser feliz assim, já tão longe de ti como de mim. Perde-se a vida a desejá-la tanto, só soubemos sofrer enquanto nosso amor a calmaria. Não perturbes a paz que me foi dada ouvir de novo a tua voz. Seria matar a sede com água salgada. Miguel Torga, que é um dos autores que Inês entendeu cantar neste disco, mas não só, também bem autores bem mais recentes. A escolha é pessoal? Houve outras pessoas para lhe darem sugestões? E como é que chega a estes 14 temas? Esta de facto foi uma escolha pessoal. Miguel Torga foi um dos poemas que eu gostei, com Súplica, uhum. Neste caso. Entretanto, foram surgindo outras sugestões de músicos que estavam a trabalhar comigo, que conheciam, por exemplo, Tiago Torres da Silva, Fernando Gomes, e houve a oportunidade de escreverem para mim. E depois, entretanto, todo o resto da seleção dos outros poemas foi feito através de uma pesquisa pessoal, e que estes conseguiram destacar-se de outros que eu tinha e conseguiram fazer com que me identificasse mais com um ou outro de outros que eu tinha já entretanto lido, e daí nasceu esta seleção de poemas para este trabalho. Por medo de te perder é que me encontro perdida. Por medo de te perder é que me encontro perdida, sem coragem de dizer que eu tenho medo é da vida, sem coragem. te dizer que eu tenho medo é da vida. Os momentos de alegria não se atrevem a ficar. Os momentos de alegria não se atrevem a ficar. É que a saudade perdia na ânsia de encontrar. É que a saudade perdia na ânsia de encontrar. Passo os dias à procura do que por medo perdi. Passo os dias à procura do que por medo perdi. O medo é a noite escura em que me perco de ti. O medo é a noite escura em que me perco de ti. E vou perdendo os sentidos quando descubro o fim. E vou perdendo os sentidos quando descubro por fim os teus dois olhos perdidos, perdidos de amor por mim. Os teus dois olhos perdidos, perdidos de amor por mim. Estivemos a gravar no início desta rubrica, já lá vão cerca de 6 anos. Na altura íamos falando daquilo que eram os velhos do Restelo, dos puristas do fado, e aqueles que entendem que o fado não deve perder a sua essência, a sua, estar apenas à viola, e à guitarra portuguesa, e alguns deles até se esquecem que grande parte do fado também foi tocado, quando chegou aos salões, tocado ao piano. A Inês consegue fazer aqui uma mescla, e de que nos permite dizer que o disco vai para além do fado, ou melhor, enriquece o fado, tendo aqui outros tipos de instrumentos. Esses velhos do Restelo, de vez em quando, também lhe batem à porta a dizer que não é bem fado. Neste álbum, eu ainda não tive a oportunidade de... Eu fechei-me um bocadinho enquanto fui trabalhando para este álbum. Reconheço que sempre houve esse tipo de modo de pensar, de comentário, de que o fado tem que ser única, exclusivamente, e quando é fado só pode ser tocado com o trio de fado, com a guitarra portuguesa, viola clássica e baixo, neste caso baixo acústico. Eu não entendo assim, o fado tem uma base, tem a sua base, a sua essência tradicional, e depois a partir daí pode ser explorado, pode ser trabalhado, pode ser dinamizado noutros sentidos. E o que se tentou fazer aqui foi isso mesmo, foi algumas coisas, mantemos o tradicional, temos o alfacinha, o fado que tem aqui com a colaboração do Carlos do Carmo também é um fado na vertente tradicional, e depois tudo o resto acaba por ir buscar influências à lusofonia, portanto acabou por ser um fado abrangente. Que não deixa de ser interessante por isso. Cai a tarde no meu olhar. Pouco a pouco soltas a luz. Essa luz que é o meu ar. Que respira. Tordoa, trago-te dentro de mim, Lisboa. Corre o Tejo nas minhas veias, há varinas na minha voz. Sou corpo semeias, o fado que te povoa, trago-te dentro de mim, nos meus sentidos, Lisboa. Ai, quanta vida por sonhar. Ai, quanto sonho por viver aqui. minha cidade te encantas. Eu nada sou sem ti. Em Alfama sou marzia, no castelo recebo graça de alma presa moraria. Sou pregão da madragoa, trago-te dentro de mim, trago-te dentro de mim, Lisboa, nas vielas escondidas acorrento-me a saudade. Mas as tuas avenidas são da minha liberdade. Ai, quanta vida por sonhar. Ai, quanto sonho por viver aqui. Minha cidade te encantar. Eu nada, nada sou sem ti. Lisboa, Lisboa, Lisboa, minha Lisboa, nossa Lisboa. A colaboração, já que falou nela, de Carlos do Carmo, que tem vindo a participar em discos, e recordo-me de alguns que já foram quinto em destaque de semana na Boa Nova, e estou-me a reportar na mente um tema lindíssimo do Homem de Saldanha, é que verdade, ele grava com o Marco Rodrigues para o Tantas Lisboas. Tantas Lisboas. E temos então, de facto, aqui um Dentro de Mim Lisboa, uma vez mais a capital como mote. Esta participação do Carlos do Carmo surge como? E se permite saber. E que satisfação dá, naturalmente, para um autor como a Inês, ter a possibilidade de gravar com ele? O Carlos foi uma agradável surpresa no que diz respeito a um contacto pessoal, direto, porque não tinha ainda tido essa oportunidade. Esta parceria, digamos assim, este dueto, partiu da minha imensa admiração que tenho, que sempre tive, pelo Carlos do Carmo, pelo seu percurso, pelo seu historial de música. E a partir daí surgiu a oportunidade de fazer o dueto. Achei que este poema, este Dentro de Mim Lisboa, seria aquele que faria todo o sentido, fazer dueto com o Carlos do Carmo. E foi daí, essencialmente da minha admiração, e em boa hora o Carlos aceitou, e eu fico-lhe muito grata, porque foi de facto uma honra poder fazer este dueto com ele, que é uma pessoa com uma experiência imensa. E com uma vontade de cantar maravilhosa. Foi muito bom mesmo. Chegados aqui à fase das participações, há que dizer então o nome dos músicos que se aventuram aqui neste fado, sendo que alguns, como dissemos, fogem um bocadinho aos instrumentos tradicionais do fado. Exato. E desde logo lembrar aqui uma magnífica participação no acordeão da Celina da Piedade, sim, que de facto tem aqui com maestria, como já lhe conhecemos, outros trabalhos, não só aqueles ligados ao Rodrigo Leão, mas todos aqueles onde ela participa. Vamos então falar desses nomes. Temos aqui a pessoa que participa também na produção musical, que é o Walter Rolo, que vem então aqui ao piano. Temos o José Canha no contrabaixo, uhum. O Marino de Freitas no baixo acústico, o Diogo Clemente na viola de fado, o Bernardo Couto na guitarra portuguesa, a Celina da Piedade, como já mencionámos, no acordeão, o Bruno Baião no violoncelo, o Múcio Sá na guitarra clássica e no cavaquinho, Sertório Calado nas percussões, o Alain Chafouet na bateria e o António Barbosa no violino. tua sede com as palavras dos poetas. Canto de pé os que ficaram para trás. Canto com fé quem acredita que é capaz. Canto de par em par, canto em qualquer lugar e canto só por cantar. Ora bem, se isto não fosse suficiente para despertar a curiosidade das pessoas que nos vão ouvir em casa e que já foram ouvindo aqui o seu álbum ao longo da semana aqui na Boa Nova, este conjunto de músicos são pessoas que foram na sua carreira, enfim, que se foram encontrando consigo e que, chegada à altura de criar este fado, foi a sua primeira lembrança? Algumas sim, outras não. Outras foi o primeiro contacto que tive. Acabou por em alguns temas surgir a necessidade de ter aqui uma linguagem um pouco diferente e depois foi através do aconselhamento de outros músicos. Mas existem aqui alguns que fazem parte da minha história na música, porque eu essencialmente sempre vivi mais no meio do fado. Depois, entretanto, houve uma fase na minha vida que fiz parte do Quinteto Amália, da última formação do Quinteto Amália, uhum. que éramos só mulheres e seriam só cordas, seriam violinos, violoncelo. E depois, sim, um magnífico projeto, se lembrares agora, do maestro José Marinho. José Marinho, o saudoso José Marinho. É verdade, tive também a honra de poder trabalhar com José Marinho. Foi muito bom mesmo, foi enriquecedor. E depois também tive experiência só com piano e contrabaixo. Portanto, tive a oportunidade de trabalhar muito no fado e depois poder ter um contacto com um estilo musical, ou pelo menos sonoramente diferente. Meu amor, se tu quiseres ir ao campo pela tardinha, traz-me 20 mal-me-queres e nenhuma erva daninha. Porque quem oferece flores quando o dia vai murchando, talvez vá morrer de amores, mas ainda não sabe quando. Se por acaso não me vires na romaria, não procures outra para bailar. Já fiz 20 anos, mas não vou ficar para tia, porque um mal me quer me prometer que vais voltar. Ti. Sinto o corpo tão cansado, pois quando não estás aqui ando às voltas com o fado. E quando o fado adivinha o que o meu coração quer, obriga-me a estar sozinha, sem a saudade sequer. Por acaso não me vires na romaria, não procures outra para bailar. Já fiz 20 anos, mas não vou ficar para tia, porque um mal me quer me prometeu que vais voltar. Fores ao campo à tardinha, traz-me só um mal-me-quer. E Inês Duarte, temos que referir de onde vem, não é? De onde vem, já percebemos, vem de Setúbal, não é? E Setúbal, foi... é verdade. Exatamente. E onde, ao que eu julgo saber, aos 14 anos ganhou um primeiro prémio no curso de fado. É verdade, um concurso de fado amador. Uhum. Nessa idade imberbe de 14 anos, já tinha a noção que o fado era o caminho que queria trilhar? Sim, eu aos 13 anos ia no carro com a minha mãe e disse, e ouvi um fado, ia tocar um fado nessa altura e comentei com a minha mãe que gostaria de cantar fado. De entre todos os outros estilos musicais foi aquele que sobressaiu, que me tocou de forma diferente. E então acabei por fazer essa opção, tive aulas de canto, entretanto, e depois participei no meu primeiro concurso. E depois participei no outro e no outro e no outro e sucessivamente não mais parei. Nesses noutros destacamos aqui os recreios, não é? Uhum. Exatamente, em Lisboa, onde fiquei na altura em segundo lugar, na categoria sénior, com 16 anos, o que foi muito bom, porque a categoria sénior abrange uma diversidade de idades grande. E eu tive a oportunidade de, com 16 anos, que é a idade mínima para a categoria, conseguir ficar em segundo lugar nesse ano. Para mim foi um primeiro lugar. Portanto, esse 99 é nascer aquele que é o primeiro disco. Na altura, reflexos, de que já confidenciámos, na Boa Nova não dispomos, portanto, com uma pena nossa. Mas iremos procurá-lo. Pois é. Esse trabalho foi um trabalho mesmo mais no, dentro do fado-fado. Só gravado com o trio de fado, com dois temas tradicionais, salvo erro, tudo o resto eram já temas conhecidos. Foi um trabalho diferente deste, sem dúvida. Um trabalho a nível musicalidade, com sons completamente diferentes, uma maturidade diferente, claro, que existe neste novo álbum. A vida dá-nos experiências que nos permite interpretar as coisas de forma diferente. Foi o que aconteceu neste trabalho. No outro eu ainda era muito jovem, há diferenças notáveis entre eles, mas também aquilo que representam em duas fases diferentes da vida também é notável, sobressaem um do outro por isso mesmo. Eles refletem experiências de vida diferentes. Vai à beira do tempo, vê passar. Há um rio no meu pensamento, vai correndo para o mar. Há uma onda que eu jamais Eis-nos chegado, portanto, a 2012, e este fado tem por pré-anunciação, portanto, antes da sua saída, um tema que muitas vezes, agora designado de single, não é? Mas que já perdeu há muito tempo a ideia de single, e os singles vinham muito na altura do vinil, mas que é o Coração de Alto Mar. Essa também é uma escolha pessoal, ou é que há sempre o dedo da editora que resolve escolher um tema para abrilhantar, assim, este fado? Não, aqui há uma parceria no que diz respeito a opções. Eu gosto sempre de consultar todos aqueles que trabalham comigo, que se envolvem com o projeto. E a editora, sem dúvida, é um importante colaborador, um importante parceiro. E neste caso, eu gosto imenso deste tema. Achei que era um tema que refletia de uma forma mais abrangente aquilo que as pessoas vão poder encontrar no resto do álbum. E a editora concordou, achou o mesmo, e acabámos por optar por este tema como primeiro single. Acha que, tal como é a nossa opinião, de que quem ficar por este Coração de Alto Mar fica muito aquém das potencialidades deste fado, deste álbum e da própria autora? Eu acho que este tema tem grandes potencialidades. Uhum. E acho que acaba por levar as pessoas a quererem perceber como é o resto do trabalho. Acho que ele vale muito por si só. Acho que ele reflete a envolvência que existe no resto do álbum. Ainda assim, insistimos que as pessoas devem comprar este disco para poder ouvir de princípio ao fim. E isso traz-nos aqui a uma questão que todos nós conhecemos, que é o que é hoje o mercado da venda dos discos. Pensa nisso, reflete sobre aquilo onde gostaria de chegar e onde tem percepção que não chega hoje em dia, porque, enfim, a crise está instalada, o preço dos discos, a possibilidade de download gratuito, infelizmente, é cópia pirata. É algo que leva algum tempo a meditar sobre isso? Sim, eu acho que todos nós, ainda por cima, quando dependemos também dos lucros e das vendas dos discos, todos nós pensamos que ao colocarmos um disco no mercado, queira Deus que ele venda, que ele tenha uma boa aceitação a nível de público, a nível de ouvinte, mas também a nível de compra. Isso é inevitável, eu acho. No entanto, eu acho que às vezes na vida nós temos que fazer opções. E às vezes nós fazemos opções assim muito rapidamente e sob pressão de coisas que não são culturalmente tão necessárias, tão prioritárias. E eu vejo isso por mim também. Às vezes evito uma coisa para poder optar por outra. Neste caso, eu, por exemplo, comprei o meu último álbum. Comprei um álbum de outro colega, claro, espanhol, inclusivamente. E eu disse, não, eu vou comprar este álbum porque eu gosto de ter o álbum em si. A cópia não tem comparação com aquilo que é nós podermos ter todo o álbum na mão, de forma palpável, onde podemos folhear, ver as letras, os poemas, ver as fotos. Isso para mim é muito interessante. Por exemplo, em vez de ir um dia comer fora, em vez de fazer qualquer coisa, naquele dia decido comprar aquele álbum, um livro, e depois sinto-me bem comigo mesma, porque isto é cultura. Não só estamos a ajudar as nossas raízes, os nossos artistas, como também estamos a fazer bem culturalmente a nós próprios. Não me descubras os olhos, não nos queiras desvendar. Toda a cor lhes fugiu desde que os recobriu a sombra que saiu da luz do teu olhar. Não vais chamá-los mais, que eles já não olham para trás. Não vais, deixa-os em paz, deixa-os cegar. Não levantes a minha alma, não lhe tornes a pegar. Longe de mim voou e em cinzas regressou, depois mais que se queimou na luz do teu olhar. Não vais tocar-lhe mais que em pó e nada se desfaz. Não vais, deixa em paz, deixa deitar. Tocar-lhe mais que em pó e nada se desfaz. Não vais, deixa em paz, deixa deitar. Não me acordes os sentidos, que eles não te podem escutar. Beberam do licor da venenosa flor criada ao desamor da luz do teu olhar. Não vais falar-lhes mais que eles já não estão entre os mortais. Não vais, deixa-os em paz, deixa acabar. Percebe-se, contudo, que grande parte do retorno, e temos que lhe dizer, do retorno financeiro deste vosso investimento, que também o é, vem muito por aquilo que é o espetáculo ao vivo, o chegar ao pé das pessoas. Onde é que acha que tem o seu melhor elemento? Quando está em estúdio a gravar, ou é, de facto, ao vivo que se sente com a alma cheia? São estados de espírito diferentes, sem dúvida. Em estúdio existe uma nostalgia que nos envolve de forma diferente. Estamos a fazer as coisas sobre uma pressão diferente. O palco, existe uma energia contagiante que nos deixa inicialmente num estado daquele nervoso miudinho, mas que depois nos enriquece, nos dá força, nos alimenta para podermos continuar a fazer este trabalho. Nós virmos a sala com público que gosta do que estamos a fazer, é isso que nos move, é isso que nos faz continuar. Portanto, as duas coisas têm energias diferentes, mas necessárias. Nuvens correndo num rio, quem sabe onde vão parar? Fantasma do meu navio, fantasma do meu navio, não corras, vai devagar. Vais por caminho de bruma, que são caminhos de ouvido. Não queiras, ó meu navio, não queiras, ó meu navio, ser um navio perdido. Não corras, ó meu navio. Correndo em rio, quem sabe onde vão parar? Que este destino em que venho é uma troça tão triste. Um navio que não tenho, um navio que não tenho, num rio que não existe. Thank you. Este disco é mais um, como é que ia dizer, mais um passo em frente para continuar a divulgar a sua carreira em países onde já andou, Holanda, Suíça e França, é o que estou aqui a reportar-me aos dados que tenho, mas que com este disco vai ter um novo elan para apresentar-se onde venha a ser chamada. Sim, confesso que já tenho saudades de começar a fazer esse percurso. Gosto muito de poder pisar os palcos nacionais, de poder pisar outros palcos onde a forma das pessoas sentirem a música que nós cantamos é diferente. Eu espero que haja uma grande aceitação do público, que seja para breve. Eu acho que nós, à medida que vamos lançando novos trabalhos, vamos refletindo experiências de todo o percurso. E, portanto, há sempre qualquer coisa de novo para nós mostrarmos. Nós tentamos reinventarmos a nós e à música em si. E, portanto, eu acho que é nossa obrigação, a partir do momento em que há uma pessoa, duas, muitas, que gostam daquilo que nós fazemos, é nossa obrigação continuar a fazê-lo e bem. Quem estreia aqui na Boa Nova, temos uma fase de desafios. E vamos começar, são três, vamos começar pelo primeiro, naturalmente, e que é este. Imagina que vem Oliveira do Hospital, não sei se conhece a cidade. Ainda não tive oportunidade. Então pronto, está feito o convite. Estava muito. Está feito o convite. Estava a falar muito bem. Ah, ótimo. E não fui isso eu que disse, porque eu sou suspeito, sou de Oliveira do Hospital. Portanto, mas imagina então que está aqui em Oliveira do Hospital. Sim. E que para essa, que não, uma noite de concerto, lhe dizem que pode escolher para trazer consigo dois autores nacionais. Duas bandas, enfim, como puder escolher. Quem é que escolheria para vir com Inês Duarte? Podem ser vozes ou músicos. Como quiser, está em aberto. Bem, então os músicos eu já tinha que levar por lógica, não é? Uhum. Gostaria muito de levar Dulce Pontes. E fui voz a gritar pela vista. Fui céu e fui sol. E Carlos do Carmo. Canoa, por onde vais? Se algum barco te abalroa, nunca mais voltas ao cais. Nunca, nunca, nunca mais. E agora um desafio algo diferente. Imagino que vem alguém da cena internacional, não português, mas que de algum modo é conhecido. E que chegando a Portugal, disse eu, com quem gostaria muito de atuar era com a Inês Duarte. De quem gostaria muito que viesse um convite? Bem, isso é. Tenho aqui uma lista um bocadinho extensa. Estás à vontade, eu. Mas acho que fazia todo o sentido convidar o Charlie Haden, uma vez que nós temos dele um tema que foi autorizado, que adaptámos. Que lhe demos uma roupagem diferente a nível musical. Uhum, fazia sentido. O tema que abre o álbum, não é? Exatamente, o Desembarcar. Fazia sentido que ele viesse ao vivo com a sua linguagem musical tocar. Oh, I long to see him and regret the dark hour. He's gone and neglected this pale wild. Então vamos ao último. E este, ao que parece, às vezes lança uma complexidade. Vamos ver se para a Inês é fácil. Vamos ver. Imagino que há um disco de tributo a um autor nacional e que lhe pedem para que faça uma versão de um tema desse autor para incluir nesse disco. Estamos a falar de que autor e que tema seria esse? Por exemplo, um tema que eu gosto muito e que acho que tem uma força, uma energia maravilhosa, eu pelo menos sinto quando canto, seria Carlos do Carmo. Uhum. E poderia ser Um Homem na Cidade. Nas minhas mãos a madrugada abriu a flor de abril também. A flor sem medo perfumada com o aroma que o mar tem. Flor de Lisboa bem amada, que mal me quis, que me quer mais. Muito bem, afinal não foi nada difícil. Depende do estado de espírito. Um Homem na Cidade. Um disco que foi reeditado há alguns 2-3 anos talvez e remisturado. É verdade. Uma obra daquelas dignas de quando se fala, já de quando se fala da música em português, há aquelas que não se pode deixar de falar, não é? Incontornável, exatamente, não é? Passado aqui a fase dos desafios, vamos falar aqui da componente de como chegar às pessoas. Claro que está aqui um disco, há toda uma divulgação que também é feita via internet, o apoio que é dado pela iPlay. Agora, estamos numa fase em que muitas vezes as pessoas até ouvem as músicas, mas não associam os seus autores. Outras vezes é tão banal fazer o download na internet que até se faz o download de todo o disco e depois são tantos que é tão fácil que acaba por nem se ouvir. Como é que um autor, como é o caso da Inês Duarte, consegue que as pessoas a comecem a identificar como autora de música em português, autora de fado, e que, de algum modo, assenta no panorama nacional? Bem, aquilo que eu tento fazer logo inicialmente será desempenhar da melhor forma o meu trabalho a nível vocal. Tentar fazer as melhores opções a nível musical e depois, através dos mídia, tentar fazer chegar até ao público aquilo que é o meu trabalho, que é a minha imagem, que neste caso a Paula Cabeçadas, a editora, tem feito esse trabalho de uma forma muito profissional, uhum. Porque acho que é a forma melhor, até para as pessoas mais distraídas, de pararem connosco com o nosso trabalho, é mesmo tentar fazer-lhes chegar da forma mais intensiva possível a informação até essas pessoas. Se não vêem numa televisão, vêem num jornal. Se não vêem num jornal, pesquisam na internet, aparece numa página. Eu acho que tem que ser, temos que intensificar o mais possível a informação, o lançamento, o espetáculo, aquilo que é a nossa maneira de estar da música. Temos que fazê-la chegar de forma muito intensiva a nível dos mídias, sem dúvida. No peito trago esta saudade, um mar de amor verdade, que me alimenta a ilusão de ter o sol do teu rosto, eterno fogo posto dentro do coração. No peito trago este desejo de ver a luz perfeita, teus olhos azulejo. Se há viagem que não canse, que não traga vento norte, névoa, noite, triste sorte, é sonhar-te ao meu alcance e no cais do teu olhar desembarcar, desembarcar. Este desejo de ver a luz perfeita dos teus olhos azulejo. Se há viagem que não canse, que não traga vento norte, névoa, noite, triste sorte, é sonhar-te ao meu alcance e no cais do teu olhar desembarcar, desembarcar. O facto do fado hoje em dia ter novos públicos vem de também ter novos autores, de ter novos intérpretes e as pessoas identificam-se com a própria idade deles, portanto, que são pessoas da nossa idade, digo assim, e também com o facto de ter novas letras, novos ritmos. O que é que acha que justifica que o fado hoje em dia esteja, felizmente, na moda de cima? Para já porque o fado já tem um longo percurso, chega a uma altura que temos que reconhecer, não é? Uhum. Também não é logo no início que se reconhecem, claro, as coisas. É o Unesco bem reconheceu agora como património material, é, não é? E bem merecido, porque o fado tem, já referi isto muita vez, mas é desta forma que eu vejo. O fado tem uma capacidade indescritível de conseguir fazer com que as pessoas consigam sentir, consigam fazer com que aqueles sentimentos que às vezes estão um bocadinho mais obscuros dentro de nós, consegue fazer com que eles sobressaiam. Uhum. Consegue fazê-los despertar, não é? Como uma grande obra de arte. Sem dúvida. Naqueles que entendem aquilo que nós falamos na sua língua mãe, e aqueles que não percebem a língua mãe do fado. Portanto, isso é maravilhoso. As pessoas que não entendem aquilo que nós dizemos, mas que a melodia e a nossa forma de interpretar lhes consegue tocar de forma mais profunda, isso é muito bonito. E o fado tem essa capacidade. E eu acho que em boa hora foi reconhecido pela Unesco. E de facto, acho que tudo tem uma altura para ser reconhecido. Uhum. O fado foi agora e é sempre bom vermos reconhecido algo que de facto tem essa capacidade que o fado tem, é maravilhosa de ser tradicional, uhum. de ser musicalmente rico. Ou seja, na sua opinião, o facto de ter sido agora, nesta fase, quanto baste, permite que tenha chegado lá de uma forma sustentada? Sim, exatamente. E permite, e estamos numa era diferente, que as pessoas que gostam do fado e que o começam a cantar tenham acesso ao fado e às oportunidades de uma forma diferente que se tinha há uns anos atrás. Claro que temos aqui um disco novo e estamos a digeri-lo, não é? E esta pergunta é um bocado extemporânea, mas não posso deixar de fazer. O que é que tem previsto para os próximos tempos? Neste momento, aquilo que nós temos projetado será mesmo começar a fazer o espetáculo daquilo que é este som que nós trabalhámos durante muito tempo e conseguimos encaixá-lo neste CD. Portanto, aquilo que nós projetamos a médio, longo prazo, a curto, será mesmo levar estes temas para o palco, estes e outros, para um palco e fazer chegar o espetáculo deste som até ao público. Inês, da parte da Boa Nova, retirar-lhe a nossa disponibilidade para falarmos mais vezes, de que teremos muito gosto, se com tiver certeza, a porta aberta. E nós, naturalmente, iremos falar mais vezes, seguramente, mais que não seja nos próximos discos que aí virão, de que provavelmente já estará um pulo atrás da orelha para que isso volte a acontecer, não é? É, sem dúvida. Nós acabamos de ter um filho e começamos a pensar no próximo projeto já. Muito bem. Um abraço, muito obrigado por tudo. Obrigada, e claro, vamos falando mais vezes. Então. É um prazer. Obrigada. Obrigado, nós. Talvez houvesse uma flor aberta na tua mão, podia ter sido amor e foi apenas traição. Podia ter sido amor e foi apenas traição. foi nada. Podia ter sido amor. Não foi nada. Não foi nada. Podia ter sido amor. Talvez houvesse a passagem de uma estrela no teu rosto.